sonhava em casa ter. Você, uma mãe solteira, abandonada pelo ex-marido. E a gente se encontrou. E o nosso beijo se encaixou. Pra sofrer, é só frentir. Portal do Arrocha. Eu era aquele cara que sonhava em casa ter filhos. Você, uma mãe solteira, abandonada pelo ex-marido. E a gente se encontrou. Oh, oh, oh, oh. E o nosso beijo se encaixou. Isso, Produções, a produtora do sucesso.